Jesse, much bigger things are coming for you. Much bigger things than this here. So you gotta be one of the good guys. Cause why? Cause there's way too many of the bad. You promised me? I promised, Daddy. You stop that. We Custers don't cry. We fight. I did this, Daddy! I prayed for this! It's all my fault! Eu sou o Rafael Almeida, eu sou o Grupo Inferno, se lá for Open Bar. E aí, pessoas, aqui é o Almir. Quando você vai pro Mato Grosso, você deixa de acreditar em Deus. Olha. Bom, aqui é o Hilário e até o fim do mundo. Aqui é o Lucas. Calma aí, deixa eu adivinhar, você não tem frase. Olha, dessa vez eu tinha, mas agora eu não vou mais falar. Tá, caralho. Eu sou o Matheus Mantuan e é isso aí, cara. É, eu esqueci o que eu ia falar, eu já tava pensando nisso. Você esqueceu. Minha parte realmente esqueci, cara. Eu sempre preparo uma parada legal, mas não, dessa vez não foi. Assim, legal também, entre aspas, mano. Eu né, sofro mano? Desse problema também. Porra, sempre esqueço na hora. Eu tô bebendo demais. É, faz tempo. Mais uma vez com a participação mais que especial do nosso querido Hilário, do VilaCast. Podcast mais indisponível da podosfera. Pronto, né? Pô, você quer que eu faça jabá de novo? De novo, você não fez, cara. É, nem eu tô. Ah, não tô com saco fazer jabá hoje. Pula. Tá triste, tá ligado? Eu quero só porra, meu site tá fora do ar. Não, não tô com paciência. É, não tô com paciência. Pula. Tá bom. Ok, então, vamos lá. Bom, o Hilário é do VilaCast, tá? Link no post, galera. Se tiver pra quem começou a assistir por esse episódio aqui e não sabe ainda, né? Sétimo episódio da primeira temporada de Preacher. É, mais um episódio morno. Isso, tá bom. Tá fresco. Louco, minha também. Uma ficha louca. Ah, meu irmão, olha como terminou o último episódio, velho. Ó, por que fazer episódio desse jeito? Não teve nem anjo nesse episódio. Você quer anjo? Você quer anjo? Peraí, você tava reclamando do anjo antes, agora você viu que não tem anjo, cara. Que porra é essa? É lógico. Eles apresentam o anjo, torna o anjo babaca. Depois eles mostram que os anjos são legais, faz a gente gostar do anjo, daí tira o anjo do episódio seguinte. Você gostou do anjo? Eu gostei, eu acho que podia ter mais porrada. E tacar porradaria com a Serafim ficou foda, cara. Ok, beleza. É, esse episódio começa exatamente onde terminou o outro, com o Jess dentro da igreja, olhando pros lados, e cadê a porra do Gino, né? E aquele cu ambulante. E é isso. Não explicou porra nenhuma. Você quer que explique tudo na vida? Na vida não é tudo explicado, não, pô. Na vida não, mas na série eu espero que sim, cara. Almira, tem um trauma chamado Lost. Ah, então é tomar no cu, pô, de Lost. Vamos falar de Lost aqui. Você quer que explique que nem Lost? Não, eu quero que explique de verdade. Essa questão, porra. O medo é que vire um Lost, né? Então, exatamente. Eu acho que não dá pra fazer nada tão ruim, cara. Fica tranquilo. Ah, vai tomar no cu, né? Assim também, pô. Calma, calma. Calma. Peraí. Matheus viu duas temporadas de Lost e adora criticar a série, velho. Duas e meia. É, eu vi dois episódios e adoro falar que é ruim também. Eu vi um episódio também. Eu adoro falar. Não lembra nem com a marca da moto dele, vem querer falar mal de Lost, velho. Eu falei, vocês é que são surdos. Bem, de qualquer jeito, chegou a mostrar nessa cena em que o Cassidy viu o Eugene indo pro inferno, né? Então ele tava lá, pelo menos, vislumbrando ele sumindo de repente. O que será que ele viu, né? Ah, viu sim, cara. Depois ele questiona o Jess. O que será que ele viu? Ah, tá. O que que ele viu? É, boa pergunta. Bem, de qualquer jeito, parece que ele só sumiu. E eu estou enganado ou o chão ficou meio chamuscado? Você está enganado, eu acho. É. Não, acho que foi normal. Tava só sujo mesmo? Uma criança mijou e ficou a mancha lá, não foi nada demais, não. Porque crianças mijam no meio da igreja. Ah, quem nunca? É. Não apareceu foguinho. Bem, em seguida, aquela preparação que ele tá fazendo na igreja, né? Ele começa a fazer o culto, meio transtornado, porque o Eugene, enfim, ele mandou o cara de culpa pro inferno. Que não deve ser. Eu acho que ele tava mais puto com a situação do Eugene ficar incomodando do que, de fato, com o fato de ter mandado ele pro inferno, viu? Pode ser, cara. Pode ser. Esse sujeito tava bem transtornado, né? E aí vai uma dúvida. Quando ele falou o Serve God pra todo mundo, não fez o reverb, né? Não. Então ele acabou que ainda acabou não usando a voz, como parecia que ele ia acabar fazendo, né? É, eu acho que o negócio do Jim deixou ele tão transtornado que ele nem... Ele reviu o que ele ia fazer, né? Que eu acho que a intenção dele era essa, falar save God pra todo mundo e... Aham. Uhum. Tanto que o pessoal do lado de fora, megafone, ouviu tudo e ele mal continuou o culto, né? Ele falou minhas duas palavras e já passou pro resto do pessoal continuar. Foi bem... Mas culto é assim mesmo. Eu fui em poucos, cara, né? Mas culto é assim mesmo. O pastor fala o começo, vai a tiazinha lá falar uma palavra da Bíblia e ele volta depois pra falar de novo. Bom, é mais um episódio repleto de flashbacks em todo o seu decorrer, né? Voltou aquele negócio de corte rápido no decorrer do episódio. Pelo menos encerrou os flashbacks, né? Parece. Será? É, meio que fechou uma história agora, né? É. Mas eu acho que tem muita história do Jesse com a Tulip. Enquanto eles não voltarem a ser um casalzinho feliz, vão mostrar muito flashback de merda que aconteceu com os dois, né? Tinha um flashback. Não, sim, aparecendo. Mas agora vai ser flashback sobre eles dois. O flashback dele com o pai acho que se encerrou, que começou a temporada mostrando o pai dele lá. Ah, sim. É, voltou pra aquele flashback no começo da temporada do pai dele sendo morto, né? E fechou o ciclo, então. De fato. Bom, mas a princípio, esse flashback que mostra é do Jesse e da Tulipa, crianças, né? Foi, já foi da sala de diretor esse a princípio, né? É, foi direto da sala de diretor. Bacana. Bom, a gente já vê que os dois já eram duas crianças com, sei lá, problemáticas ou violentas, ou truculentas. O diretor virando pra eles e falando: eu tenho uma porção de crianças na enfermaria e um tal de Doni perdeu um mamilo. Pois é. O melhor, ele falando assim, ela pensou que tava molhando a camiseta dele. Escorregou. E pior que eu tô lembrando agora, eu não tinha notado isso na série, mas quando mostra o Donnie sem camisa, ele realmente não tem um mamilo. Eu não lembro disso. Donnie é o brother do braço quebrado. Exatamente. Do primeiro episódio, né? Sim. É. Isso. Ele realmente não tem um mamilo. Aí já constrói que ele tá puto com o Jesse desde criança. Faz sentido. Nunca gostou daquele moleque. Pô, não aprendeu a lição? O cara já arrancou o mamilo dele, vai arrumar treta com ele depois? Foi ele que arrancou o mamilo dele, foi a menina. Ah, mas tava na treta também. Bicho, quem anda com porcos come merda. Já dizia aí os ditos populares. Pô, mas mordeu o mamilo, cara. Ah, que agressivo, né? É igual pra baixo. É pior do que torcer um mamilo. É muito pior torcer um mamilo, cara. Você continua com seu mamilo quando ele é torcido, né? Agora, quando alguém arranca, porra, desagradável isso. Chuta o saco, vai, por favor. Porra! Pelo menos arrancou, né? Só chutou, sei lá. Depende da intensidade do chute. É violento. Aí o diretor pergunta pra Tulipa: cadê sua mãe? Aí ela fala: presa. E seu pai? Bêbado. Aí o cara... Não, é seu tio. É seu tio, né, pai, não? É seu tio, tio. Exatamente. É o tio que, pelo jeito, continua bêbado desde então, né? Porque ele nunca mostrou ele na série. Só mostra ele deitado na cama, ele caído no chão. Não, mostrou então. Mostrou ele até as calças nesse episódio. Então, sim, nunca mostrou ele falando. O cara vive na cachaça, velho. Pra mostrar... Bem, é questão de corte que eu fui reclamando. Eu não acho, aliás, se botaram os cortes rápidos nesse episódio, achei que foi tudo muito bem... Isso que eu ia falar, essa transição ficou maneira, ficou legal, de mostrando a Tulipa tomando bronca, ela crescida, continuando correndo atrás de moleque, né? Não, e eles citam o tio na cena, e em seguida mostra que ele tá a mesma coisa, ele tá atrás do moleque, roubaram a calça do tio dela. Então, tipo, o tio continua na mesma posição, ela cresceu, ela resolveu, mudou as coisas, só que ele continua lá, no mesmo lugar, faz a mesma coisa, né? Foi bacana essa cena, achei, funcionou logo depois do flashback, associar uma coisa com a outra, ficou legal. Logo em seguida, então, o Cassidy, que a gente falou que viu, né, o cara de tipo, sumindo ou indo pro inferno, sei lá o que ele viu, vai questionar Jesse sobre o que aconteceu. É aquela conversa mais idiota do mundo, tipo, você tá bem? Tô bem, cara. Não, mas você tá bem mesmo, assim, na moral, você tá bem? O Jesse meio que dá aquela de, porra, é isso aí, é isso mesmo, pergunta não, vai embora. Enfim, e na mesma cena em seguida, a Emily chama o Jesse, a Tulipa chega pra fazer a comida, né? Eles são uma família agora, né? Eles são tipo Friends, né, velho? Tá todo mundo junto. Então, convendo... Todo mundo morando na mesma casa. Enfim, e aí... O cast de agora, e tá muito questionador nesse episódio, questiona a Tulipa também do que tá acontecendo, né? Que porra de triângulo é esse que eles formaram? Ah, e bem cruel da parte dela, a hora que ele diz: ah, a gente fez amor. E ela, tipo, eu não fiz amor com você. Tipo, eu deixei você me foder, só isso. E Jesse, cara, depois que ele... Acho que porque ele viu o que realmente aconteceu com o Eugene, que não mostra o que ele viu, ele ficou... Parece que ele se preocupou mais. Porque ele não deu até agora na série, ele não aparentou se preocupar muito com as pessoas. E agora ele, porra, tá indo atrás, tá perguntando por que o cara... Por que o Jesse não ligou pro desaparecimento do Eugene. Acho que modificou ele. É que ele viu que a mente do amigo dele tá mudando, né, velho? Exatamente. Não é pelo cara de cu em si, até aí foda-se, é só um moleque que tem a cara de cu. O problema do Cassidy é o Jesse tá deixando de ser aquele cara que ele conheceu algumas semanas, né? Esse é o ponto. O Jesse parece que ele tá cagando pra tudo que tá acontecendo, né? Parece que ele meio que tocou o foda-se. Porque o Cassidy tá preocupadaço com a questão do Eugene e o Jesse, foda-se. Não, na mente dele o moleque merecia aquilo, entendeu? Então, foda-se. O moleque encheu o saco, eu tentei ajudar, já que ele não quer ajuda, quer que volte normal, então vai pro inferno. Eu não sei se exatamente agora ou depois que o Cassidy fala que ele indaga o Jesse, fala, olha, a Gênesis tá mexendo com a tua cabeça, fala isso com todas as palavras, literalmente. Não, é depois, na outra cena, enfim. Mas vai ser citado de qualquer jeito. E eu acho nem que o Jesse queria que o cara de cu fosse pro inferno. É mais a questão do, tipo, ele arrumando desculpas pra conseguir dormir tranquilo, né? Exatamente isso, cara. Não é que eu acho que ele queria mandar ele pro inferno. Ele está querendo justificar as coisas. Ele tá meio se achando Messias, entendeu? Sim, então. Exatamente. Depois ele fala, é tudo um plano de Deus. O Cassidy diz pra Tulipa nessa cena em que ele conhece ela muito bem, talvez até coisas que ela não saiba, ele sabe. Ele dá uma indagação de que ele pode fazer, obrigar as pessoas a fazerem o que ele quer. E tem uma citação que eu tava esperando há um tempo já, que é o referente ao ator preferido do Jesse, que é o John Wayne. No gibi pelo... Sim, diga. Isso é muito Texas Redneck, né, cara? Qual que é o seu ator favorito? John Wayne. Ah, vai tomar no cu. É que nos quadrinhos, pelo menos, o John Wayne é quase a consciência do Exato, Jesse, entendeu? Exatamente. Acho que no primeiro episódio o Matheus até chegou a citar isso, né? Que o Jesse meio que conversa com o John Wayne, é meio Sim. que o grilo falante dele, né? Exatamente. Sim. Eles conversam? É, tipo, não é exatamente John Wayne, é um malandro vestido de cowboy que aparece do lado dele e ele é como funciona como se fosse a consciência pra ele. É tipo um grilo falante mesmo, aparentemente. É exatamente igual um grilo falante, isso mesmo. Mas o cara existe? Não, é só na cabeça dele. Não, é coisa da cabeça dele. É só na cabeça do Jesse isso acontece. E é realmente como se fosse consciência, que quando tudo tá difícil e ele precisa de realmente um norte, quando ele tá sozinho, ele fala com a própria consciência, né? Isso... O cara aparece pra ele. Exatamente. É uma das coisas que são peculiares dele. Isso e falar com cavalos também. Eu tava relendo hoje o gibi. Sim. Ele conversa com cavalo? Ele conversa com cavalo no gibi, cara. Mas tipo o Dr. Dolittle? É, mas só com cavalo. Não, o cavalo não responde, só ele fala, deixa eu explicar. Cara, é que nem você falou com o cachorro, tá ligado? É tipo entendi, isso. Entendi. E é legal que quando questionam que ele responde, ah, isso é coisa de texano, não pergunta. Vai saber o que ele fazia com o cavalo. Rapaz, só que ele já teve carrapato, já. Já teve chato. Bom, na cena seguinte a gente volta pro flashback, né? Acabou que o pai da Tulipa... acabou que o pai do Jesse levou a Tulipa pra viver com eles um tempo. Mas a gente percebe que o pai dele também que se mexendo pra levar a menina embora, né? Exato. Daí os dois têm uma conversa, aquela coisa de crianças apaixonadas, sabe? Tipo o meu primeiro amor. Alguém lembra desse filme? É que ele morre das abelhas no final? Isso, esse mesmo. Lembro sim. Eu fiquei mó feliz quando ele morreu. Daqui a pouco? De pau, tá ligado? Cara, tem outra citação aí, que é o John Wayne foi citado, né? E o Até o Fim do Mundo é a frase de um pro outro no gibi também. É o que o Jesse fala pra Tulipa direto. É meio que fosse o mantra de um pro outro. Foi mostrado isso bem no episódio, né? E você vibrou pelo jeito quando falou isso no episódio, né? Porque aqui na pauta tá escrito assim, abre parênteses, encaixa alta. Caralho, Até o Fim do Mundo! Fecha parênteses. Achei do caralho mesmo essa cena. Foi uma puta citação. Inclusive, um dos sete arcos da história. São sete, Almir, ou não? Acho que são cinco. Seis. Seis, né? Um dos arcos justamente chama Até o Fim do Mundo, justamente. É um dos títulos, né, das compilações. É, entendi. Bem legal. O pai do Jesse, ele fala que a Tulipa, ela tem meio que um histórico. Ela, ele fala um sobrenome lá. O Hare. Não, é o histórico da família, né? É, o histórico, né? Da família. O... Sim, sim. O Hare. Mas tem... É, só que eles não falam nada na série sobre isso, praticamente. Não, é tipo, a mãe do cara tá preso. Tio dele é um cachaceiro louco. O pai, sei lá, se sabe que... Oh, não deve ter pai, porque pelo que a gente se lembra, a mãe dela era puta, né? Então. Sobre o episódio, então... Tipo, a família dos caras já é merdeira, entendeu? Pois é. E aí o pai do Jess reforça aí o preconceito em querer tirar aquilo de perto, que vai acabar virando um problema depois. Ah, saquei. Aliás, um ponto muito bem trabalhado que vai ser usado no fim do episódio, mas até lá a gente cita ainda. Tranquilo. Bom, é legal que assim, vem o serviço social, leva a Tulip embora, né? Daí o Jess fica puto, tenta tirar ela do carro, né? E... Pô, a reação do moleque ficou muito boa, mano, nessa hora. O moleque tava inconformado, velho. Sabe, provavelmente deixaram aquele moleque sem sobremesa pra gravar essa cena aí. Ficou meio puto mesmo. A tua comida tá junto com aquela menina lá, vai pegar. Sacanagem. E assim, mais tarde mostra o Jesse orando, né? E ele vira pra... Bom, ele na oração, né? Teoricamente virando pra Deus, dizendo: por favor, mate meu pai. Porra! E mande pro inferno. Eu também achei pesado, hein, mano? Porra, por causa de uma parada dessa. Pode ter visto talvez o pai dele junto com o Kevin Spacey e ficou meio traumatizado. Ninguém pegou a referência, beleza. Não peguei que eu percebi nesse episódio que o pai do Jesse é o Mitchum do House of Cards, que é o segurança do Kevin Spacey. Ah, caralho, verdade! Eu não tinha notado até esse episódio, quando ele apareceu de frente na igreja. Caralho, ele é o Mitchum. E outra, né, nesse episódio você vê que o pai dele tem alguma doutrina militar, que os moleques se reporta pra ele como se fazendo sentido e falando, chamando ele de senhor, como se fosse militar mesmo. Coroinha. Eu não sei se é direto referência militar, mas pode ser. Tanto que quando ele chega e dá bronca nos dois que eles estão brincando, eles levantam e fazem pose de sentido imediatamente, né? Tipo, então. Eles estão lá brincando no chão e de repente, opa, fechou, tá posicionado agora. Faz sentido, pode ser. Funciona também. É, a questão do Kill My Daddy também, que ele fala na oração, eu achei muito legal, que ele vai orar, fala: Deus, por favor, proteja a Tulipa pra onde ela estiver indo, onde for que ela esteja, e por favor, mate meu pai, né? Não, e na primeira oração que ele faz, que ele fala: proteja minha mãe, onde quer que ela esteja, primeiro. Sim, também, verdade. Isso abre uma questão, né? Onde está a mãe do Jesse, né? Menininho. Acho que isso é pra frente. Menininho. Eu sei. Tá bom, sem spoiler, seus putos da HQ. Bom, logo na sequência, então, a gente vê que tem uma galera ensaiando pra fazer um teatro, né? Não ficou bem claro pra mim o que a galera faz teatro na igreja que não seja Paixão de Cristo. Caralho, cara, viu? Paixão de Cristo só na Páscoa, porra. Então, e tem teatro na igreja no resto do ano? Não sabia. Sim, acho que tem, caramba. Tem, não, pra igreja, não. Só faz. Desculpa, eu nunca frequentei uma igreja. Me perdoem. Perdão é Deus. É, quem dá é Deus, cara. Eu sou mal com encontro. Nossa, cara, de qual filme que é essa referência? É do Chamas da Vingança com o Denzel Washington. Bom, daí nessa hora que o Jess tá observando o pessoal ensaiar pro teatro, chega o Odin King com o anão, que de novo quase chamei de Rorschach, e pede pra trocar uma ideia com o Jess separado, né? E aí dá aquela parada que... Vamos lá, o que, que a gente entendeu dessa história? Ele esqueceu que passou a aceitar a Deus... Ele aceitou a Deus, mas não virou cristão? O que aconteceu aí? Não, ele aceitou a Deus. Ele aceita que Deus existe. Só que ele não é cristão. Na verdade, ele aceitou ser servo de Deus. Que foi exatamente isso que o Jesus falou. Você irá servir a Deus? Ele disse sim. Mas ele nunca falou que vai ser cristão. Exato. Não mostra que ele era ateu. Não mostra se ele era ateu no início da série. Aí ele falou que... Mostra que ele era ateu, cara. Já deixa isso claro. Isso é falado nos primeiros episódios. Mostra que ele é ateu. Okay. Mas não mostra. Mas então, não dá que ele virou cristão, porque ele não aparece mais na igreja. Exatamente. Então ele só voltou a acreditar em Deus mesmo. Não quer dizer que ele tenha pegado uma religião. Só que aí vem a burocracia maldita e fala: o acordo era pra eu virar cristão, não pra acreditar em Deus. Então. Sim. Aí eu fui lá no Mato Grosso, vi os caras matar uns boi de engorda e voltei pra cá. Até nesse episódio mostrou, né? Ele é fascinado por ouvir o matador lá dele, os bois morrendo. Tinha mostrado com esse episódio que ele continua loucão nesse ponto, né? Continua ouvindo aí o pessoal foi morrer. Do matadouro. É, e ah, é, o detalhe também, quando tinha mostrado antes, aquele cenário de guerra que ele tava montando, que o Jesse até ajudou ele uma hora, ele começou a refazer tudo com pessoas sendo enforcadas, sangue e tal. Ele é tipo Jack Chan, o Karate Kid de novo, né? Ele destrói e vai remontando tudo, todo ano. Ele destrói? Ele tá remontando, né? Enfim, acho que ele só deu uma deturpada lá no cenário original que ele tava. É, porque é aquela batalha lá que o Su perdeu, não é? Isso, aí exatamente. Ele tá fazendo ela como se o Su ganhasse. Ah, é? Essa galera é complexada. Porra, já tem quase 200 anos essa guerra, velho. Pô, chega, né? Vai fazer 200 anos, aliás, em 22. 2022, exatamente. É, uma coisa, cara. A série gosta de fazer muita referência com pessoas da vida real e tal. Tá demorando pra citar Richard Dawkins essa porra com a questão do Odin, né? Dawkins, você acha? É, porra. Piada com a... Fizeram piada com a cientologia. Tu não sabe que não pode mexer com a cientologia em Hollywood, que a galera fica tudo com birra de você. Fazer uma piadinha com o Richard Dawkins agora não vai nada, velho. Mas antes eles zoaram com os evangélicos e com os satanistas. Então passou reto. Pode ser. Não, deixa mais pra frente, cara. Se pá, vai ser usado depois também. Tem tempo, eu acho, pra fazer a piada. Pra zoar todo mundo, velho. É, vai ser tranquilo até aí nesse ponto. Seth Rogen, né? Ele não mede palavras, né? A gente acha, pelo menos. Você aguenta aí que vai zoar a gente demais. Acho que se seguir um pouquinho só da HQ, vai zoar, vai mexer com bastante gente aí. A gente não falou exatamente o que o Odin foi fazer, né, quando ele foi lá na igreja, mas ele foi entregar os papéis diretamente pro Jesse assinar e entregar as terras pra ele, conforme tinha sido o acordo no outro episódio. Por isso que é questão de virar a questão que a gente falou de burocracia. E o Odin fala, você não vai assinar não? Então eu vou voltar. Eu já volto aqui, pode ter certeza. É aí que vai dar início, pelo que a gente viu na promo, já a guerra que vai dar no próximo episódio, né? Vai ser já claro por conta disso. É, eu acho que o Odin, ele vai pegar. Ele vai pegar a igreja do Jesse. Que aparece a igreja toda destruída, cheia de tiro na promo do próximo episódio. Aí eu acho que isso vai poder ligar o fato dele sair da cidade. Ele vai perder a igreja, porque ele já disse que ele tá ali só porque ele prometeu ao pai. E se não tem igreja, ele pode sair da cidade. Pera aí, vamos chegar lá. Calma aí. Na sequência, então, a gente corta pra galera, como comentei antes, né? Todo mundo morando, aparentemente vivendo juntos, né? Convivendo. Eles estão jantando os quatro juntos, né? A Emily, o Cassidy, a Tulipa e o Jess. Essa cena é bem legal. Esses diálogos do Cassidy são muito bons. Eles estão falando dos irmãos Coen, né? Exatamente. Sobre ele tá falando só, na verdade, né? Eles. Os outros são tudo um cara de cu. Cara, com essa série é complicado falar, né? Mas, tipo, a Emily só parece estar prestando um pouco de atenção. A Tulipa e o Jess estão em outra sintonia. O Jess tá paralisado. Uhum. Ele tá muito transtornado, Jess. E a Tulipa assim, tá com cara de puta. Não fica bem claro, porque quando toca no assunto do Odine com ele, whatever, né? Mano, é que ele tá... Ele não quer se sentir culpado, entendeu? Ele tá meio que, tipo, caralho, eu fiz o bagulho, mas... Tá, parece mais que tá cagando e andando pro que aconteceu, mano. Não parece que tá nem um pouco preocupado. Ah, não sei, cara. Pra mim parece que ele tá realmente... ele tá ignorando pra fora, mas parece que por dentro ele tá se amargurado por dentro. Com quem que o pastor se confessa, hein? Eu sei. Pra Deus. Pra Deus, né? É, pra Deus. Tão óbvio. Talvez. Tinha pensado nisso. Mas no meio desse climão que eles estão falando, a Tulipa tenta dar um esporro no Jess pra saber o que tá acontecendo direito. O xerife chega procurando justamente o Eugene, né? Da hora é o time. Ele fala: claro, vocês viram meu filho? O fogão explode e começa a pegar fogo. É, exatamente. A Tulipa tinha colocado o extrato de baunilha, né, e incendiou aquela merda. A cara de cu que ela faz quando a outra pergunta se ela colocou o extrato de baunilha do bagulho é muito boa também, velho. Aquela atriz tá muito inflamável mesmo? Extrato de baunilha é inflamável mesmo? Sim. Melhor foi o Cassidy tentando encobertar ela. Ele, sério? Eu não sabia. Eu também não sabia que isso era inflamável. Isso não é comum as pessoas saberem esse tipo de coisa? Foi tipo, te dou cobertura, né? Assim, é legal que o episódio deixou bem claro que esse episódio específico só passou um dia, né? Porque o xerife falou que o Eugene sumiu de manhã e ele não tinha aparecido ainda. Então, porra, tudo isso que aconteceu, a conversa do Jesse com o... com o Quinco Anão foi tudo à tarde, né? Não se passou muito tempo. Os outros episódios não dão uma noção pra gente de passagem de tempo muito grande, né? Não, no dia, exatamente no episódio da igreja agora, os caras fazem que passam um bom tempo. E aquelas cadeiras lá fora, dia, noite. Passam uns 2 dias as cadeiras lá paradas. No passado, no caso, no outro episódio, no 6. É. No meio do episódio se passam alguns dias, certo? Só que esse 7, ele começa na manhã em que acabou o 6º e ele vai até o fim do dia. É tudo se passa em um só dia, esse episódio inteiro. Sim. Não tem grande passagem de tempo aqui. Bom, de qualquer forma, eles falam, o Jesse acaba mentindo pro xerife, né? Não vi ele, não. Daí a Emily meio quase que cagueta ele, né? Não, mas ele foi embora. Acho que você não viu ele mesmo, não. Fica por isso mesmo, o xerife aparentemente engole e vai embora, né? Exatamente. Daí nisso que o Jesse vai acompanhar o xerife até a porta, aparece o Cassidy pra confrontar ele de fato, né? Tipo, cara, que porra você tá fazendo, né? Ele começa a conversa da melhor forma possível, que enfia o extintor no nariz dele. Sim, exatamente. É pra trazer o cara pra realidade, né? Porque tá foda. O Jesse realmente, ele tá... É aquele lance. É, considerando só esse episódio, o Jesse tá chatão, whatever, pro mundo que ele tá. É, na boa, ele precisava muito de um soco na cara, sem dúvida nenhuma. Cara, inclusive, se eu começasse a assistir a série nesse episódio, eu ia falar, mano, que ator bosta é esse que colocaram pra protagonizar a série? Porque ele tá inexpressivo total, velho. Tipo, não tá aqui, aparentemente. É, mas é exatamente isso que eu acho que a ideia era passar isso, exatamente. Não, né? Perfeito, tipo, perfeito. Mas pra quem não sabe o que tá acontecendo, você fala, mano, esse ator tá de sacanagem, né? Exatamente. Tá, e tá em outro lugar, praticamente, né? Ele virou um Henri Cristo, tá em uma cadeira sentado e foda-se o que tá acontecendo em volta. Gravando vídeo pro YouTube, as doidas fazendo paródia, né? Aí que em si que tem aquela cena em que o Jesse fala, na verdade o Cassidy questiona o Jesse, tipo, cara, você mandou o cara pro inferno, isso tá errado, você tem que fazer alguma coisa. E Jesse fala, olha, tem pessoas muito melhores do que aquele cara que foram pro inferno, então não vão preocupar com isso. E aí ele conta a história do cara de cu, exatamente o que aconteceu com ele. Realmente o Luquinhas tava certo na suposição dele. O que é só você do caralho? Eu falei que essa porra que falou fui eu primeiro. Caralho, que falou fui eu que falei primeiro. Falei primeiro tem gravado isso. Eu acho que foi o Luquinhas, cara, mas tudo bem. Vocês querem tirar por aí? Em que ele realmente, o cara de cu, atirou na menina, na Tracy, e depois tentou se matar. E realmente... Mas ao contrário do que a gente tava teorizando, eles não planejaram se matar juntos, né? Tipo, foi homicídio seguido de suicídio. Não, homicídio não, que ele não conseguiu. Ele confessou o amor pra ela, ela mandou um não na cara dele, ele pegou a espingarda e chumbou. A pessoa tem que acostumar a levar toco, cara. Não é a coisa mais comum do mundo, na moral. Primeira vez o cara já pega uma espingarda, cara. Puta que pariu. Já vai na ignorância. Caralho, velho. Vai ficar comigo, então toma, teu filho da puta. Welcome to Texas, Matheus. Mano, se toda pessoa fizesse isso, não teria mais, né, mais meninos no mundo, vai por mim. Não teria mais Texas, no mínimo, né? Ou teria só um bando de macho, pode ser também. Não tem problema. Mas fica evidente a incompetência mais uma vez em que ele não matou a menina e não se matou. Eu tô imaginando um estado do tamanho do Texas com um monte de gente com a boca do Eugênio, assim, se alimentando por um canudinho. Porra. Que lugar terrível, cara. Eu não consigo imaginar como é que um filho da puta dá 2 tiros na cabeça, um no dele e outro de outra pessoa, e os dois não morrem, cara. É muita incompetência. Eu não entendo isso até agora, na moral. Isso explica porque o Super deu a guerra, né? Ninguém sabia atirar nessa merda. As armas muito bosta. Pode ser, de fato. Ninguém sabia atirar nessa bosta. Bom, aí eles têm um diálogo mais acalorado, né? O Cassidy meio que tentando dar esse choque de realidade, além de enfiar o extintor na cara dele. Pega e fala, vamos ver se você se importa comigo, Jesse. Joga o extintor na mão dele e fala, será que você vai apagar quando eu estiver pegando fogo? Daí até agora ninguém tinha botado, pelo menos o Jesse ainda não tinha botado muita fé que Cassidy era mesmo um vampiro, né? Ele se mostra pro sol e começa a pegar fogo. Daí a cara do Jesse assim, porra. Bem, só um detalhe antes, mais uma vez mostrando que a TV não sabe fazer por fogo nas coisas, que é um efeito mal feito pra caralho. Bem falso, né? Não é pior do que a explosão da primeira temporada de Walking Dead, mas ainda assim é bem feio. Ah, você pode usar a desculpa que foi um fenômeno... Como que é? Sobrenatural. É sobrenatural. Pode usar a desculpa que foi um fenômeno sobrenatural. Só de bater o sol, ele já começa a queimar como se tivesse brasas imensas, né? Mas ainda tá, assim. Ainda parece um defender, cara. Ficou feio. Bem feio. Mas aí não mostra. Pisa... Né? Corta direto pro Jesse voltando, coloca o extintor na mesa e volta a comer como se nada fosse. Nada fosse o caralho, né? Tá realmente ficando cada vez mais puto. Na boa, dá pra ver os nervos no ombro dele. Como é que chama essa? Não, parece que ele voltou, tá ligado? Ele acordou. Falou, caralho, velho. O que eu tô fazendo? Sei, acho que não. Pô, ele voltou. Acho que não, ele nem quis falar o que aconteceu. É, cara. Não, ele voltou pra mesa e foi comer, amigo. Como assim ele voltou? Mano, ele não, tá eu jogando como se nada tivesse acontecido. Ele volta quando ele abre o alçapão da igreja. Aí eu acho que ele volta. Não, ele vai procurar o time. Ele já se tocou, ele falou, mano, eu tô fazendo muita merda. Ali que ele viu o cast se queimando, ele falou, da hora que ele volta, você já vê que ele tá meio que, caralho, velho, o que que tá acontecendo? Não sei. Ele vai, pergunta pra Tulipa. Você já sabia? Não, ali eu acho que ele ficou puto porque, tipo, ele o Cassidy, ele contou pro Jesse que ele era vampiro? Contou, mas os dois estavam loucos. Ele não, ele não levou muita fé. Então, agora ele falou, caralho, era verdade mesmo. E, tipo, ele tá seguindo o plano de Deus. Então ele, porra, caralho, eu tô abrigando um vampiro na minha igreja. Não tem mais nada disso. Porque, como o Cassidy mesmo falou, não tem porra de plano nenhum. Mas não quer dizer que o Jesse acreditou. Ele acreditou na hora que o cara começou a queimar na frente dele, velho. Tá, vai a dúvida. Será que ele ajudou o Cassidy ou não? Ah, ajudou, só ia ter morrido. A pergunta ainda é válida, que não mostrou nada. Ele só voltou. Então, não faz sentido pra série, porque a gente sabe que o Cassidy tá em todos os quadrinhos, né? Não faz sentido. Ele salvou, mas... É. Ou a Tulipa salvou depois, né? Tem essa questão. Não, mas até a Tulipa sair lá, não ia ter sobrado nada. Não, mas é só... Pode ter botado o Cassidy pra sombra, talvez, chutado ele pra sombra, sei lá. É, talvez o Cassidy se arrependesse e saiu voltou se arrastando pra sombra. Mas... Não, mano, ali ele não tinha como. Porque ele caiu de costa e já tava em chamas mesmo. Teria que apagar, levar pra sombra e depois levar uma vaca pra ele poder tomar o sangue, né, de novo. Bem, enfim, de qualquer maneira ele não deve ter morrido, porque como a gente já falou, ele tá direto. Mas é saber o que aconteceu. Deixou um pouco curioso também, saber exatamente como que ele volta nesse ponto. É mais pela questão de qual foi a atitude do Jesse para com ele, né? O Jesse tá tocando foda-se mesmo ou o Jesse tá aqui com a gente ainda, né? Exato, porque ele volta com o extintor na mão e põe de volta na mesa, né? Você vê a cena, vê se o extintor tá com lacre ainda. Ele já tinha usado o extintor pra apagar o fogão, então não vai estar com lacre. Pode crer, olha. Não adianta. Ó, o roteirista fechando todas as brechas, né? Olha que bacana. Bem, de qualquer jeito, temos mais um flashback agora com o Finn. Da história do pai dele. O pai dele falando pra ele ir pra debaixo da cama. E um pessoal com aquela mesma tatuagem que o Jesse tem nas costas, tatuado no braço e tal, capturando os dois. E voltando àquela cena do primeiro flashback do primeiro episódio, que ele vê o pai ajoelhado levando tiro na cabeça. É, tá aí, Lário. A questão de não ter mais flashback com o pai dele vai ter que ter pra explicar porque essa galera foi atrás dele. Então. Ah, mas já explicou, não? Já explicou, não? Não. Não. Explicou que ele foi atrás dele. Por que não, né? Prata. Talvez não precise mostrar, cara, diretamente. Ou o pai dele, pelo menos. Aham. Mas nunca disse. Pode falar, também. Tipo assim, fulano foi atrás do meu pai. Só, não precisa mostrar flashback de novo. É que fica ali. Estranho. Ah, né? Eu contar acho que precisa toda a história sim, Matheus. Acho que ficaria estranho contar assim. A história até agora por flashback e de repente parar de mostrar flashback. Não, não é mostrar flashback. Talvez não precise mostrar o pai mais nesse ponto. Pode mostrar em outros pontos, outras situações. Tenho a continuação, vou dar um pouquinho de spoiler do gibi agora. Essas pessoas que mataram o pai vão criar o Jesse nesse ponto da infância até um mundo mais pra frente. É por isso que ele vira um ritmo desgraçado. Ah, dá pra imaginar quem que ia criar ele depois que o pai dele morreu. Exatamente. Os caras já deixaram ele dentro, dá pra ter ideia de que isso ia acontecer. Tipo, se fosse só pra matar o pai, ele ia nem levar o moleque pra fora, né? Ia só deixar lá e foda-se, mas... Não, o fato dele ter virado um pastor poderia indicar que foi na igreja, bom. É, não, é só você ler a pauta que você toma um spoiler. Bem, de qualquer jeito, depois desse flashback que matam o pai do moleque, volta pra igreja e o Jesse, acho que finalmente ele caiu em si, né? Depois de todo esse tempo ficando tenso e vai atrás do Eugene, igual a gente falou no episódio, tipo, volta, cara, volta, tá de boa. Pô, vem cá. Quebrando lá o chão da igreja pra ver se ele volta. Ah, mas uma coisa de volta aí, hein? You have to go back. Bateu o cu. Calma. Bom, Bom, pra finalizar o episódio, né, a gente vê uma cena que vai ficar pro próximo novela da Globo, né, vai ficar pro próximo episódio e a gente descobrir, que é o Jesse arrancando o piso da igreja, pra tentar achar o Jim, provavelmente, o Jim chegando com seus bruxos pra derrubar seus a igreja. Bruxos? Da igreja. Você vai fazer magia. O mais legal que você pode ver é que as pessoas elas estão fantasiadas de novo de sulista na guerra, né? Exatamente, bem estranho. O cara se empolga, tá ligado? O Odin tá muito loucão. Ou ele é muito loucão, sei lá. Não, loucão você já vê que ele é. Cara, vai ser foda o Jesse usando o Gênesis falando: ataquem eles, tipo, fazer um se voltar contra o outro, cara. Sei, tem uma outra parada que eu tava pensando. Será que o Jesse não perdeu a voz, de certa maneira, ou o jeito? Ou ele vai ficar com medo de usar pra não ficar tão transtornado? É, eu acho que ele tá meio cagado. Eu acho que ele vai evitar usar a voz. Se pá vai ter tanta gritaria na hora que o pau estiver comendo que os caras não ouvem ele falando. Pode ser. Também tem pode essa. Ser. Um outro mandou eles usar protetor de ouvido, porque o King não e o Homem Coelho lá, eles já sabem do poder dele. Então, se faz ele um... Ele tem um megafone agora, hein? Ele tem um megafone instalado lá, pronto pra ser usado, ele correr pro púlpito e usar esse megafone, os caras já têm currado ele, já. Você fala que esse tem um trator, né, cara? Trator supera megafone. É. Tipo, pedra, papel, tesoura, trator e megafone. Exatamente. Trator ganhando megafone. Enfim, aí já ficou realmente o próximo episódio. A promo aí, o Hilário passou pra gente o link agora, pode estar no post. E vai ser uma putaria desgraçada, né? Pela promo, parece que vai ser a noite seguinte, direto também. Nem parece que vai passar não, muito tempo. Não, parece que tem dia também. Parece que eles vão ficar acampados um time, vão falar, vão chegar lá... Vão fazer um certo na igreja. É, porque a cara tá com essa. Eles não vão chegar já tocando puteiro. Ah, não sei. Dá umas... Acercar no território pra depois chegar no foda-se. Na cena em que o Jesse tá com um fuzil na mão, lá no lugar do sino, na torre, parece que tá de noite, cara, ele atirando pra fora. Mas da onde que ele tirou esse fuzil, velho? De onde mais ele tiraria? Não, dos anjos, mas os anjos não deixaram as armas deles lá na hora que eles foram. Vai que... Desaparece. Vai que eles fizeram isso pra despistar a gente. Pode ser que naquele buraco que ele tava cavando, tava as armas do pai dele. Não tava procurando o Gene porra nenhuma. Cara, não, velho. Olha, não faz sentido. Não, não faz. Não faz sentido nenhum, não, velho. Então, mas ele. Bom, pode ser que ele encontre as armas do pai dele. Não, pode ser que ele encontre. Pode claro, ser. Claro, pode às vezes não era a arma do pai dele. Às vezes ele escondeu a arma lá mesmo. Cara, tipo, talvez ele mesmo tenha escondido. Quem assistiu o John Wick sabe que faz muito sentido enterrar a arma dentro de casa. E moeda de ouro também. Moeda de ouro. O fuzil que ele tá na mão é fuzil americano, tipo aquele Scott M16, M4A1, o clássico mesmo que de fuzileiro. Pra quem não sabe o que ele tá falando, B43 quando você joga de CT no Counter-Strike. Nossa, mano, vai se fuder, velho. E supondo que o pai dele realmente foi militar, faz sentido ele ter esse fuzil guardado na igreja, se for o caso. Ó, tô revendo a promo aqui, os caras tão indo pra cima dele de dia. É, enfim, pode ser que demore um pouquinho mesmo. Ou pode ser que eles chegando assim já seja por umas 4 da manhã. Então quando chegar na igreja mesmo já deu 5 e já amanheceu. Pode ser, vamos ver aí como é que... E os anjos aparecem de novo aí, vocês estavam reclamando que não tinha anjos? Sim, aparece. É o Rafael, a felicidade do Rafael. Rafael não conta. Eles aparecem com uma caixa lá, acho que o Jesse liga pra eles, que deu bosta. Ele fala, porra, mandei o cara pro inferno. Ô, tem uma cena aqui, ó, tem uma cena aqui que mostra uma sala de computador antigo, escrito Danger, gigante. Será que é no céu? Eu tô achando que é no céu. Que eles notaram, finalmente, que o Genesis escapou. E se deu esse sinal, se não nesse, no próximo vai vir o Santos Assassinos. Bom, já estamos no episódio 7, né? Agora a gente vai ao episódio 8. Só faltam mais 3 episódios, então, pra concluir essa temporada. E assim, não ficou bem claro que rumo que vai tomar, né? Aparentemente o Odin vai atacar ele, vai dar uma merda grande. Pode ser que aí ele saia da cidade e vire de fato um road movie, como a gente já tinha comentado. O que vocês acham que a gente pode esperar a partir daqui da série e tal? A coisa assim que dá pra prever é que vai acabar na estrada o final dessa temporada. Vai ser isso pegando a estrada. E o que eu acho é que, sei lá, ele falou pra galera, talvez lá na hora do megafone da igreja, ele falou pra galera servir a Deus. Quando o King não for atacar a igreja, a galera vai surtar e vai entrar na frente pra tentar parar ele e vai morrer todo mundo. Não, mas ele usou a voz naquela hora. Ah, não dá pra saber se ele usou ou não. Dá, porque mesmo. O reverb... Se for criar... mas se você for levar em consideração que toda vez que ele usar, vai fazer ser feito. Mas tem que fazer, porque é a referência, entendeu? Que ele usou o poder. Porque senão ele tá falando normalmente. Senão ele vai, sei lá, vai xingar qualquer coisa. É, tem que ter realmente referência pra você saber que ele usou a voz. Cara, eu fiquei com a sensação de que eles fizeram um negócio com os produtores. Tipo, um Você Decide, sabe? Gravaram o episódio anterior. Tem duas linhas que a série pode seguir. Em busca de Eugene, o correndo do Odin, cara. Não, acho que não faz sentido o que você acabou de falar, cara. Mas... cara, não consigo imaginar a série indo nas duas direções ao mesmo tempo. Tipo, eles indo atrás do Odin no inferno e fugindo do Odin. Não, os caras vão pro inferno pra atrás do cara? Não, pô. Vão atrás do Odin? Cara, pra quê? A questão do Eugene é simplesmente ele transtornado, mas não tem nada referenciando que tem um caminho pra lá. Talvez o episódio 8 mostre que existe um caminho, só que até agora não, ele só foi pro inferno e ponto. O Odin chegando, não tem. O Jesse não faz essa escolha. Não é uma escolha do personagem no roteiro. É algo que vai ser levado até ele, não tem escolha em enfrentar. Ele vai ter que enfrentar e pronto, não tem outro jeito. Cassidy, especificamente agora. Como ele foi queimado, voltado, ele seria uma peça importante pra uma batalha. Imagino, né? Porque as cenas mais legais de luta o Cassidy tá envolvido em geral. Ele briga pra caralho, né? Pois é. E assim, mesmo quando ele não tá aparecendo, tipo, naquela cena com a Serafim, ele acaba aparecendo pra complementar a cena. Então eu acho estranho ter uma luta importante na igreja em que o Cassidy não apareça, né? Sei lá. Vai aparecer no final, talvez, depois dele ter criado sangue. Pelo jeito, a luta vai do dia pra noite. Sim, faz sentido, de fato. Vai ver, ele tá jogado na beira da igreja, ele começa a jorrar sangue dos soldados lá, dele. Consiga se recuperar nessa hora, sei lá. Cara, isso seria bom, viu? Vou dizer que isso seria um puta cena pra colocar no roteiro, na moral. Anota isso aí, que é uma boa ideia. Manda lá pro Seth Rogen que vai ver ele com ele. Vou mandar aqui. Vou adicionar ele no Skype aqui, vou conversar com ele. Chama ele agora, né? Eu ia falar que a questão de ser um road movie que a gente tá esperando desde o primeiro episódio, eu meio que já tinha abstraído essa ideia, sabe? Como todo o formato da série mudou e etc, eu já tinha esquecido de virar um road movie depois. Eu tô meio que acompanhando e vendo onde vai dar. Sem levar em conta o conhecimento prévio do gibi. Mas parando pra pensar também, acho que não tem como ficar naquela cidade, né? Tipo, vai ter que sair uma hora. Cara, tá monótono demais, não tem porra nenhuma pra fazer a casa de todo mundo se conhece nessa porra, velho. Monótono é uma palavra que eu acho que não cabe. Tem aquela coisa, se a série e a primeira temporada não render dinheiro, eu acho meio difícil isso fazer. Já garantiram a segunda. Mas não garantiram orçamento, cara, né? Cara, não quer dizer nada, cara. Pode ser que depois eles cansarem mesmo assim. Porque se não der dinheiro, cara, a série de estrada acho que sai meio cara, é muita locação, mano, que os caras têm que fazer. Não um negócio muito barato. É que também mas é uma série que não é cara, né? Tipo, você não tem que montar um grande cenário na maioria das vezes. Mas pra série que não dá quase dinheiro, cara, pro tamanho da emissora, pode ser muito dinheiro, cara. Tá. Vamos ver se passa a render agora. O Rafa não perguntou os pontos positivos e tal, mas eu tenho uma citação rápida. Parece que eu fui o único, pelo jeito. Eu achei que tinha sido geral, mas foi o episódio que eu mais gostei até agora, foi o sétimo. Sério, cara. Cara, eu achei que esse episódio, ele meio que juntou tudo o anterior e criou uma tensão tão grande pra daqui pra frente, sabe? Que mesmo que não voltar, esse episódio valeu a pena pra mim. As histórias paralelas, flashback, eu gostei delas como foram montadas. A história atual, acho que foi bem construída pra você ficar com raiva dos personagens ou não com o cast, no caso, que tem uma certa empatia com ele uma hora. A montagem toda funcionou muito bem. Foi mais satisfatório que o piloto pra mim, que até então era o que eu tinha mais impressionado até agora. Eu achei assim, hit, né? Nossa, assim, eu entendo que é um hoje necessário pra série, eu entendo que tinha que ter esse episódio, a gente sabe que as séries são feitas disso, mas é um episódio que me fez olhar pro relógio. Não eu gostei, cara. Eu achei um episódio muito bom. Eu não achei monótono que nem você achou, não. Eu achei muito bom. Eu não parei, tipo, eu vi sem legenda, mais uma vez, né? E eu não parei de ver a hora nenhuma, eu não dei pausa pra fazer nada. Foi um episódio bom, foi um episódio que não teve ação, mas tinha ritmo. Não foi aquele episódio que não teve ação que nem o 4. Sim, exatamente. Não foi maçante, né? Foi. Os episódios 3 e 4, que a gente chamou antes, eles. São os piores, né? Os 3 e 4 são os piores. Eles são quase sem nenhuma ação, tem pouco, mas quase sem nenhuma. E tem muita coisa que parece que é dispensável, sabe? Não precisava estar lá. Todas as cenas, até a cena da Tulipa correndo atrás dos moleques, eu vi uma necessidade na série. Acho que foi muito completo. Tipo, esse episódio sozinho vale ser visto, sei lá. Não tenho tempo de ver série, então vê só esse episódio que é legal, acho que é bacana. Sei lá, se eu for rever a série uma quando acabar, não é melhor ver o episódio que eles explicam o que é o Gênesis, não? É, o 6 e o 7. Assiste o 6 e o 7. Não, é só um, porra, que ele tá falando. Então, não, acho que esse aqui vale. Vale mais até. Contar a história. Assim, eu acho que, por exemplo, a série usa tanto o flashback, em vez de contar simplesmente a história do Eugênio, que enrolou tanto pra falar o que aconteceu, podia ter feito flashback disso também, por exemplo. Ah, mas aí tem a parada dele explodindo a cabeça da menina. Acho que não podia mostrar em si. Acho que até podia, né? Não, isso aí é de menos. Uma coisa pior, cara. Só desviar a câmera, só o barulho, só aí um pouquinho de cena. Talvez eles até prefiram não mostrar pra você ficar... É melhor você imaginar do que você ver. Ou até eles podem mostrar, me mostrar que não é aquilo que Jess disse, entendeu? Não, mostra. Bota o César Romero pra dirigir essa porra desse episódio e mostra tudo de forma possível, cara. Cara, para pensar. César Romero é o Coringa, cara. Puta, tô confundindo. Jorge Romero. Cara, mas você acha que caberia colocar um flashback numa cena em que o Jess tá dando esporro no cast sobre... Nessa cena caberia? Não precisa explicar, mas mostra o que aconteceu, sabe? Não, pensa na cena, cara. Não cabe na cena você meter um flashback ali. Os flashbacks na série, tirando... Não, nem aquele valeu. Nenhum flashback na série é inserido no meio de uma cena pra explicar. É como se fossem histórias paralelas. Essa série você tem muita coisa com o Lost, cara. Conversa. Como é que é? Você quer aprender com o Lost? Não. Muito aprender com quem? Puta que pariu, cara. Aprender com o Lost, tipo, foda-se, né? Vou jogar na merda o resto. Aquilo que todo mundo já sabia é o final. Cara, eu imagino a quebra de ritmo. Você tá parando, tipo, ah, você quer saber por que que eu acho que ele merecia estar no inferno? Flashback, mostra o acontecendo, volta. E é por isso que aconteceu. Tipo, a nuvenzinha, veio a nuvenzinha. Foi assim que tudo aconteceu. É muito estranho, pô. Tem que ter um narrador pra fazer isso. Não, vem aquele molequinho, senta que lá vem. Exatamente, a história. Cara. Sobe um pouquinho a trilha, vem um... Dá pra fazer um negócio legal. Isso é uma questão de produção, escolha do diretor, na real. O diretor escolhe fazer assim. Eu acho que foi uma puta escolha, na real. Eu achei realmente bom. Eu realmente achei que seria uma parada geral quando eu vi. Se achei estranho que não foi, vocês também não acharam tão bom assim. Decepção, realmente. Eu acho que não cabe discussão. Ficou triste, Matheus? Não, cara, eu realmente fiquei surpreso. Por que você gostou? Eu achei que esse episódio, tipo, ser o melhor. Teria pra vocês também, tipo, eu achei que fosse uma parada geral, uma concepção. Tipo, ah, não. Não, meu seis. Melhor pra mim é seis. A minha sensação de 15 minutos iniciais de sexta é a melhor coisa que a série apresentar pra agora. Não, pra mim é o 5. Pra mim é o 5. Eu sei que eu gosto muito dos seus assassinos, é o 5. Deep dark night, like all those who like me, live people with broken hearts.